101,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo o mundo. Atenção, ouvintes, começa agora a incrível edição número 131 do Independência Marte. Muita música independente, todo o cenário para vocês aqui, um projeto multimídia que inclui várias ações além do programa radiofônico. Para saber mais, independenciamate.blogspot.com. Lá tem o setlist de cada programa, relato de vivências, vídeos e muitas outras coisas, né? Esse projeto que recentemente se tornou um ponto de cultura, então tem várias ações aí rolando. E esta é a vertente radiofônica, né? O carro-chefe aí do projeto, que traz 2 horas de música contemporânea brasileira a partir das pesquisas e vivências, né? Interessante. E a semana de carnaval, então, a gente tem um programa bem legal aqui, bem animadinho, engraçadinho, preparado pra vocês. E quem tiver em Sanca, não esqueçam aí do Grito Rock, que tá rolando hoje e amanhã, pra quem tá ouvindo na segunda-feira. Hoje já terminou, né? Tá começando o fim. A gente vai falar bastante sobre o Grito Rock São Carlos, né? Pra quem tá escutando a reprise, já rolou, mas quem tá escutando ao vivo, dirija-se imediatamente ao Armazém Bar, que agora tá começando, vai começar a segunda etapa aí da noite com as bandas, né, a noite no Armazém Bar. Mas antes, se você quiser se conectar com a gente, de alguma forma, independenciamate@gmail.com. O que mais que a gente tem? Twitter, MySpace. O Twitter é InJorMars. Assim como MySpace, YouTube. Assim como MySpace. E onde que mais que toca esse programa aí? Rola na rádio btk.com.br, rockalive.com.br, agora na rádio Software Livre, né? stream.softwarelivre.org, no portal Fora do Eixo, né? foradoeixo.org.br, junto com vários outros programas aí. Esse que é um portal que agrega vários coletivos do país, né? Saiba mais em foradoeixo.org.br. E vamos seguir com o programinha hoje. Começar, tá legal. Né? Começando pelo BG, né? Fantástico aí, climinha gostoso no fundo, meu jazz, tá? A gente falou recentemente aqui no programa, né, dessa coletânea ABC do Som, que foi lançada lá pelo pessoal do Cidadão do Mundo, que é um coletivo, né, uma associação lá em São Caetano do Sul. Eles lançaram uma coletânea com 3 discos bem legais, uma de MPB Groove, uma de Rock e essa que é instrumental. Tudo gravado em software livre, ao vivo nos estúdios que eles construíram lá, assim, puta conexão, os caras são... admiram pra caramba o trabalho daqui da Rádio Fiscar também, então tem troca, uma troca bem legal mesmo. Assim. Bem bonitinho, né? Vem com livrinho, tudo na vibe. Tem um pinguinzinho na cara. figura. Bom, isso aí que vai ficar no fundinho musical e caminho musical. Programa inteiro. Bom, a gente começou a falar então sobre o Grito Rock São Carlos. Programa gravado, né? Vamos deixar sincero pros ouvintes. A gente tá no meio do corre aí. Se você encontrar com a gente ouvindo o programa ao mesmo tempo. Não é mentira. Não tá enganando nada. Seguinte, porque segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, né? Hoje, pra quem tá escutando ao vivo, começou a rolar o Grito Rock. Começando na Estação do Cultura a partir das 4 da tarde. Amanhã, né? Terça-feira, vai rolar também a partir das 4 da tarde e depois também no Armazém Bar. Ao todo são 15 bandas, mais discotecagem, mais mostra de vídeo, mais feira de cultura e economia solidária. Troca de instrumentos, performances teatrais, surpresinhas de carnaval e tudo mais aí. Que massa. Compareçam que vai estar gostoso. É, e lembrando do Armazém que aí a balada começa às 10, né, no Armazém, logo depois. A partir das 10, já junto, já faz o seu bloco, junta o seu bloco, se você não tem, monta seu bloco lá na Estação Cultura e vai, já segue direto lá pro Armazém, Rua 7 de Setembro, 2109. Então vamos falar um pouquinho das bandas que vão tocar hoje pra galera já ir vindo pra lá. Então, ó, banda que vai rolar hoje aqui no... Na verdade, a gente vai começar pelas bandas que vão rolar na terça-feira e depois a gente já cai pras bandas que vão rolar na segunda-feira mesmo. Pelo clima, né? A gente gosta de fazer o bloco assim, climatizando, fazendo quase uma linha narrativa. Então a gente começa com o Juca Culatre Power Trio, esse fantástico grupo de reggae lá de Belém do Pará. Juca Culatre é um puta figura, assim, que sempre tá com uma camisa do Brasil, um gorrinho. Personagem. É um puta personagem, assim. E vocês vão ver lá, o cara mistura reggae com ópera, usa caos pad na voz, uma doideira, assim, muito louca. Vi o cara lá em Belém, o cara é ligado ao Casarão Cultural Floresta Sonora, lá um pessoal bem legal. Tá de férias não, tá em turnê aqui pro São Paulo desde começo de dezembro. Foi ficando aí, massa, colando aqui, desembarcando em Sancavaz também. E na sequência, também na terça-feira? É, o Juca Culatra e o Aeromoças também é na terça-feira. Só pra dar o toque, o Juca Culatra, o nome da música dele é Brócolis Exposto ao Sol. Fantástico o nome aí. Então na terça-feira também tem banda São Carlense aí no Armazém, então eles vão tocar no Armazém ou não? Armazém Bar. Armazém Bar, o Aeromoças e tem seus russas já conhecidos aqui da galera. Querido ATR, né? ATR, Aeromoças. A galera que já é conhecida, a galera da Imagem Som que formou a banda e tá aí a todo vapor, dando um gás agora realmente... saltando de São Carlos, emancipando da base. É legal que o Aeromoças vai fazer uma circulação bem legal, né? Por outros Grito Rocks, né? Que é o Festival Integrado. A gente já falou nos outros programas, não vale a pena lembrar. Tem mais de 80 cidades no país realizando, no país e na América Latina realizando o festival. O Aeromoças vai circular por algumas cidades do estado, como Araraquara, Bauru, Sorocaba, São José dos Campos e outras que minha memória não me deixa lembrar agora. Mas os caras estão fazendo bastante coisa, produzindo som novo e tal. Esse som é mais ou menos novo que a gente vai escutar aqui também. Nunca rolou aqui no programa, é o Monkey Skills. Instrumental aí, na vibe nova dos caras. Massa demais. Em seguida a gente vai pro rock. Rock, mas continuando, né, no instrumental ali com o Almighty Devil Dogs, que é uma banda lá de Bauru. Bem legal, assim, surf rock, total, dançante. Vai tocar na noite de terça aqui, eu acho que promete virar um inferninho, todo mundo... Noite de segunda, desculpa. Hoje. Ou seja, daqui a pouco tá começando, lá, corre pra lá, corre que os caras tão rolando o som já. Banda de Bauru, ligado ao coletivo Enxame, lá, uma galera que começou a trampar faz pouco tempo, mas tá super agilizada e fazendo bastante coisa. Um salve pra todo mundo que tá presente em São Carlos aí também, do coletivo Enxame e dos outros coletivos todos aí que estão junto na barca, né? E pra finalizar, aí sim, rock! Aí sim, é o... explosão aí do Leptospirose. Uma clássica banda punk aí, que é de Bragança Paulista, aí 10 anos de atividade, com suas músicas, não sei se efêmeras é o nome assim, mas músicas rápidas assim, né? Na hora que você começa a sacar ela já. Rolou no BG há pouco tempo atrás aqui. Rolou esse disco sensacional que se chama Mula Pony, não tem nome melhor. Muito bom, muito bom. A gente vai escutar a música Sebo pra finalizar aqui esse bloco, que é dedicado às baladas do Grito Rock, pra quem tá escutando ao vivo, principalmente se ligar, sai correndo e cola no Armazém Bar lá. Falamos demais, vamos de som, sonzeira, começando com Juca Culatra e Power Trio. Escute diferente. Abobrinha tá afim de me pegar. Mas o

mas no meio do carnaval, no meio da folia. Agradecer aí o trabalho, a estreia na técnica de Nayara Benatti. Em breve ela vai estar aqui no programa fazendo locução também, dando seus pitacos, falando a agenda cultural da cidade. Exatamente. E a gente escutou então um bloco aí especial do Grito Rock aqui de Sanca, que finalizou com Leptospirose, Sebo. Antes, Almighty Devil Dogs com Correl. Corre, corre. Corre. É uma exclamação. Ah, tá. Corre. Corre, entendi. Aeromoças e tenistas russas, as aerorussas com Monkey Skulls. E abrindo o bloco e o programa, o Juca, Culatra e Power Trio. Brócolis exposto ao sol. Bom, vamos dar sequência então ao bloco aqui agora, contemplando nossas pesquisas musicais, mas voltado ao lado, assim, diria, uma produção mais ligada ao hip hop, mas não só hip hop, né? Mas essa linha, fusão, essa linha. Que tá bombando, né? Toda semana tá rolando alguma coisa nesse. No programa, você disse? É. Ah, sempre rola, sempre rola. Sempre, toda semana hip hop. Quase sempre. Ai, que. Não, mas tem bastante coisa boa rolando, novidade. Não é embromation, né? Claro, vale a pena. Não, mas isso que eu tô dizendo, que o negócio tá cada vez mais prolífico aí pro lado do hip hop, dub e outras coisas por aí. Então esse bloquinho é um bloco de MCs aí que a gente separou, começando por um MC da casa aqui, da casa mesmo. Mr. Ganja Groove, Fred Gomes ali, representando mais uma vez. É na estrada do reggae aí há muito tempo, não só do reggae, mas de outras criações musicais, mas cada vez mais focado mesmo no dub, no dancehall, todas as vertentes aí da Pequena Ilha, que vieram da Pequena Ilha, e ele lançou aí recentemente algumas músicas. Ele tem o Fred tem uma forma de lançar muito legal, antes ele dispara por e-mail da galera, umas músicas em anexo. E é isso daí, está explicando do caralho, assim, forma autêntica de divulgação aí, original Caipira Style. Então a gente vai escutar a música do Fred Gomes aí, chamada Esteja Preparado, que ele fez em produção com parceria com o Dub Play, né? Fez a produção do disco. A do disco, não da faixa. Né? Tá preparando o disco, são algumas faixas singles aí. Quem quiser saber mais, fredgomes.blogspot.com. Lá tem as letras, várias outras coisas. Ouça sempre, né, o Ganja Groove, que é o programa que aqui na Rádio Fiscara vai um pouco ao ar um pouco antes, às 9 horas da noite. Mas quem não conhece também, procura aí Ganja Groove, sistema de som original aqui de São Carlos. Muito massa. E em seguida o Elo da Corrente, então, eu não sei muito sobre essa música. É música nova, cara. O Elo da Corrente, banda que já teve aqui, inclusive já gravou uma transmissão independente junto com a Mel Sound System aqui na Rádio Fiscar. Eles lançaram no final do ano passado um EP que chama O Sonho Dourado da Família. Achei muito louco o nome, assim. Na verdade, os caras estão numa produção insana, assim. Ano passado eu peguei um show deles bem legal, que era a partir do material das pesquisas folclóricas do Mário de Andrade na década de 30 e tal, que eles liberaram em copyleft isso daí. E daí, acho que, se não me engano, foi o Centro Cultural São Paulo que chamou eles pra montar esse espetáculo com banda, o Monari tocando guitarra. Porra, muito louco. Percussão, guitarra e a formação clássica, né? O PG, o Pitizan e o Caio, né? E, porra, eles produziram isso daí e tal, só que não sei se tem nada registrado oficial disso, assim, a não ser dos shows e tal. E no final do ano eles lançaram um outro EP, que, assim, não sei se aproveitou o material disso daí também, mas tá numa outra vibe, na verdade, que tem mais a ver com o primeiro disco, né? Que deles, assim, com as mensagens positivas, reflexões sobre criação artística. Mais retom ali, mais psicodélico, paulistano. Massa, muito bom, muito bom. Em seguida, o queridinho do rap nacional atualmente, Emicida, lança mais um som aí, ele que tá no corre total também ultimamente, tá aproveitando o momento de como é que eu posso dizer? De troca de ideia ali, aparecendo bastante, lançando bastante coisa, participando de muita batalha também, fazendo muita participação especial com muita gente. E acabou de lançar um single também, que nem ele falou muito sobre o single, na verdade. Ah, saiu, escute e tire suas próprias conclusões. Exatamente. É meio essa vibe, né? Mas ele soltou no site Nós ali no começo, nós.com.br, que é bem interessante pra quem curte rap, vale a pena dar uma sacada. Eu até fiquei na dúvida se essa música chama Besouro ou Avô Besouro, porque ficou nessa confusão, né? Mas a gente ficou aqui com o Besouro, então, pra vocês. E é bem legal, é uma base mais pesada. Pesada, guitarrona, né? E tal. É o mesmo cara que produziu a faixa que quase todo mundo conhece, o Triunfo, né? A música que fez. É nóis. Foi o mesmo cara que produziu, né? Que é o Felipe Vassal. Daí, mas puta produção de primeira e tal. Você falou do Emicida, assim, só pra quem não tá ligado, procura uns vídeos dele no YouTube aí, cara, pra conhecer um pouco da escola dele ali, principalmente rinha de MC, essas batalhas mesmo, de freestyle, assim, que o cara se formou a partir disso. Depois de um tempo o cara foi maturando o disco, né? No ano passado ele lançou Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Fome Até Que Eu Cheguei Longe, mixtape muito foda. E agora o cara continua produzindo, lançando esse single. Bom, terceiro, quarto som do bloco pra finalizar. O que a gente escuta aí, Yasmin? Ah, um conterrâneo meu, sabe? O Rapadura Chique Chico, ele que é lá do Ceará também, lá de perto de Juazeiro, ali, lá bem no centro. Logo ali. E é uma cidade que chama Lagoa Seca, uma cidade bem famosa, que eles têm, sei lá, 90% da população é dedicada ao Pai de Inciso. É uma cidade bem tradiça, assim, bem legal. E ele surgiu de lá, assim, mas ele se mudou depois daquele lance bem, né? Sai de lá pra procurar outra vida com a família. Mas sempre ficou nessa noia da origem que ele tinha lá, sempre participou de música desde criança. E aí ele resolveu fazer rap. Repente, né? Não, rola bastante lá, né, cara? No Ceará, Pernambuco, alguns estados, outros estados do Nordeste, e a galera trazendo cada vez mais as regionalidades pra fundir com o hip hop. Né? No caso dele, eu acho que assim, tem muitos outros grupos, até sei lá, o Costa a Costa, que também é lá de Fortaleza e tal, que eles têm um pouco essa relação, mas a dele eu acho que ela é um pouco mais explícita, porque ele usa mesmo o sample de Luiz Gonzaga, ele usa mesmo, ele vai mesmo no ponto, assim. Fala muito sobre isso, as letras dele, e aquele estilo bem nordestino de rima que não para pra respirar, né? Não para pra respirar, e aquele sotaque cada vez mais forte, você fica... Ah, mas é massa, bem massa o som dele. Ele lançou a Fita Embolada do Engenho, uma mixtape que ele lançou também agora. E aí ele mandou umas músicas aí pra gente, bem legais o som. A gente vai escutar uma faixa chamada Rima Junina, que é bem legal. Vocês são nos samples, que realmente vale a pena, o trabalho de base deles é bem legal. Plano de som, expanda sua consciência, bloco de MCs aqui em Independência, o Marte. Escuta diferente. Subplay na produção, Fred Gomes na conexão, original Caipira. Subplay representando Araraquara, Fred Gomes representando São Carlos. Você sabe o que é bom para você, e já entende o que é ruim para você. Você escolhe o seu modo de viver. Saber que faz parte da vida um dia sofrer, que é pra no outro dia você amanhecer, tirando lição que te faz engrandecer. A alma tem que ter calma, tem que bater palma pra quem aguenta. Dentro da Babilônia, todo dia enfrenta, fica com insônia quando a noite pensa em tudo que tá errado, mas fica aliviado porque faz corre honesto. O resto é resto, menor a cada dia. A queda do império do mal não é utopia. O resto é resto, menor a cada dia. A queda do império do mal não é utopia. Acreditamos na verdade, entendemos quem se perde. Se tá na vida, tá exposto pro que nela acontece. Gameplay na produção. Acreditamos na verdade. Acreditamos na verdade, entendemos quem se perde. Se tá na vida, tá exposto pro que nela acontece. Fred Gomes na missão. Entendemos quem se perde. Acreditamos na verdade, entendemos quem se perde. Se tá na vida, tá exposto pro que nela acontece. Na vida tá exposto. Acreditamos na verdade, entendemos quem se perde. Se tá na vida, tá exposto tudo que nela acontece. A tudo que nela acontece. Tá exposto a tudo que acontece na vida. Então esteja preparado. Vai chegar. Esteja preparado porque vai chegar.

rima junina, animar, rima junina, rimar, rimar. Isso aqui tá muito bom, por que que não vem? Isso tem cheiro de terra da raiz que tem sentimento bem além. Se representa alguém, não se retira ninguém, compartilha desse bem. Então vamos unir nossas mãos, apresentação, origem, tradição. Meus populares e pilares, entre lares, trazem meus familiares para os ares de ascensão. Rodo vestidos, valores contidos, amores batidos, sabores retidos, sorriso não tido, logo repartido. Canto com sentido é mantido e nunca vendido. E o suor da nossa gente revigora, informe aquarela tinta que colore. Vou falar só uma vez, então decore. Isso da cultura nunca foi folclore. As quadrilhas começaram a dançar, começaram a balançar, todo mundo a se agitar. Hey, anarrieira, licença, eu quero ver. Fecha linda de citê, quero ver quem é que vai vencer. Grande roda, levante os braços, divide a plateia nos compassos. Bela apresentação, forte comemoração, imensa palpitação, junção de passos. Por todo o Brasil, a cantiga da cantiga se expandiu. Um amor eterno do poli saiu. Toda essa gente na frente se uniu, de chance se sumiu. Pelo céu anil, que derrama a aurora da vida ao plantio. Vem no coração uma canção que se viu, que se ouviu, que sentiu. Repartiu, explodiu, todo mundo em pé aplaudiu. Fecha a cadeira com direita, simpatia, poesia nordestina. Na trilha da radiola que me inspira e transpira. Minhas sortas adivinhas, as fechinhas e machinhas. A maminha na linha se embola, sorri e chora quando é hora de ir embora. Interloga essa história que namora as obras místicas. Uma reza passa todo o sintotônio que compõe minha Espanha. Delícia, comidas típicas, bandeirinhas, brincadeiras. Espalham perfumes, corrupiões e peões, lampiões e vagalumes. Pra essa vista bonita, feita de magia, contagia com alegria, cantoria, radia os costumes. Dança folia, rasga noite e dia, convida a família, mãe e filha, tio, tia, toda a região. Me tragam tudo de novo para noivo novo, casamento feito pelo povo na festa de São João. Rima junina, esse povo eu dei, sei que dei. Todo cercão de amor eu incendiei, onde eu sonhei que toda seca ia virar um mar. Rima junina, animar, rima junina, rimar, arrimar. Rima junina, esse povo eu dei, sei que dei. Todo sertão de amor eu incendiei, onde eu sonhei que toda seca ia virar um mar. Rima junina, animar, rima junina, rimar, arrimar. Fico bolada do jeito, hein, hein. Independência! Ou morte! Isso aí, Independência ou Marte de volta. A gente acabou de conferir um bloco aí de MCs, né? Misturando vertentes do hip hop, do reggae e outras coisas interessantíssimas aí nesse bloco selecionado pela gente. Então, vamos dar sequência ao programa agora com o quadro sobre o Compacto Rec, que é o lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo, né? Cada mês um artista tem seu álbum lançado virtualmente aí, de maneira gratuita, para baixar no compactorec.wordpress.com. E dessa vez a galera que está fazendo parte desse lançamento integrado é o Nevilton, banda lá de Umuarama, lá no Paraná. Lembrando que o Nevilton faz parte da programação também do Grito Rock São Carlos. Ele é o último show desta terça-feira, dia 16, lá na Estação Cultura. Então quem está escutando o programa ao vivo aí, se prepare para curtir o show da rapaziada. E eles vão falar então sobre o pressuposto EP. A gente gravou uma entrevista com o Nevilton aí e vamos soltar as ideias do rapaz junto com as músicas, 5 músicas do EP, para rolar na sequência agora. Independência ou morte! Começa agora do EP. A grande sacada nossa foi que a gente resolveu fazer algo, tentar profissionalizar o máximo possível essa história, né? Então até agora tudo era bastante artesanal, tudo era bastante caseiro, né? E aí a gente resolveu, cara, aprender mais, tomar um pouco mais de vergonha na cara. Não que a gente fizesse mal antes, né? Mas tomamos uma vergonha assim, estudamos mais a respeito de como gravar e tudo mais. Fomos pra um estúdio bacana, né? Onde a gente gravou o disco. E nessa experiência de gravar o disco a gente aprendeu muita coisa de gravação. Que aí a gente começou a experimentar pra fazer esses EPs com algumas músicas extras que não estarão no disco. E aí foi legal porque, ó, experiência além disso de gravação, foi a primeira gravação que a gente fez com o Chapola, o nosso novo baterista, né, cara? Foi algo fantástico, o cara firmeza demais, né? Tem uma precisão e uma pegada bacana na bateria, assim, deu pra sentir uma diferença legal também na sonoridade. A gente agora vai ter uma finalização nesse EP, que além de ter sido lançado, agora ele tá sendo lançado pelo Compacto Rec, né? O pessoal pode baixar em www.compactorec.wordpress.com, né? Mas ele também vai ser lançado fisicamente, vai ser lançado em SMD. E é uma parceria nossa com o pessoal do Fora do Eixo Disco, sabe? Então já vai ter um lance diferente do que a gente vinha fazendo, que era artesanal, xerox, CDR. Agora a gente já vai tentar fazer um negócio um pouco uma maior escala, com uma finalização mais bacana. E é o mesmo tipo de trampo que a gente vinha fazendo antes, que era tentar atingir o máximo de lugares possíveis, tocar no máximo de lugar possível, usar esse CD, essas gravações, esses registros para abrir portas e chegar aí e aproveitar bem as oportunidades nos lugares onde a gente chega, né, cara? Então chegar e fazer um show bacana, ficar amigo de bastante gente, cativar mesmo a turma para que a gente sempre volte, a gente possa ir tocando aos poucos no Brasil inteiro, se Deus quiser, né, cara? Até mais que isso, se deixar, né, cara, se rolar. Isso, cara, é o primeiro EP do ano. Provavelmente a gente lance o disco mesmo lá pro meio do ano, o disco com 15 faixas, né? 14 faixas. E provavelmente haverão outros EPs, outros trampos assim nessa pegada, tipo umas duas músicas do disco, mais algumas coisas extra pra ajudar na divulgação dessa história toda. Tem som que era mais das antigas, tem som que é mais novo e tal. Contar como que é isso e como que tá sendo, como que rola mesmo a preparação do show e tal, e esse plano de circulação, lance da agência e tal. Então, cara, a gente, quanto ao repertório, a gente tem bastante música, né? Sei lá, tinha umas 60 músicas pra tá trabalhando agora, assim. Mas e o lance foi que a gente aproveitou pra gravar pro disco, pro EP, pras coisas que a gente tá gravando agora, a gente aproveitou que a gente vem tocado mais. Porque mesmo a gente já ter aquele repertório que o pessoal fala, né, como se fossem canções antigas, ainda são músicas que a gente divulgou pouco, se a gente for pensar, né? Não tivemos uma gravação oficial dessas músicas, né? Então a gente pegou e fez o quê? O que mais funcionava no palco, o que mais funcionava ao vivo, uma pegada bacana pra esse circuito que a gente vem circulando hoje, que é de bares de rock, lugar meio barulhento, fazer uma música meio agitada, né? Essa história. A gente foi tocando, foi pegando naturalmente as músicas que melhor funcionavam nesses ambientes. E eu acho que isso vai ser o processo. Daqui a uns anos, quem sabe, se a gente estiver tocando mais em teatro, mais lugares mais tranquilos, a gente provavelmente vai ter mais baladinhas também pra curtir aí, porque a gente tem bastante música no repertório, em várias pegadas, né? Ler-se com

achando que tudo vai se acabar simplesmente assim. Ele vai sendo negativo, mas não cai. Aos poucos ele ganha e cresce. Ele sabe que é um vitorioso adormecido, mas não reconhece. Um cara como você, que nasceu para vencer, eu tenho que querer viver intensamente, como a lava quente que amedronta a gente, que nos faz perder. Erupção como num coração que explode em emoção, uma paixão nascer. Vitorioso, adormecido, não espere o fim. Acorde agora, vá embora, a vida é assim. Vitorioso, adormecido, não espere o fim. Acorde agora, vá embora, a vida é assim. Independência! Quanto ao planejamento de repertório e circulação, hoje a gente está fazendo um repertório de 30 minutos a quase uma hora, que é o quê? Que é o que a gente vem fazendo nos festivais e vários shows que a gente geralmente não é festival, mas a gente faz com outras bandas também autorais, sabe? E pra não ser um repertório maçante pro público que às vezes não te conhece, você já chega tocando muito tempo de música, né? O pessoal já fica meio, às vezes, com um pouco cansado, né? De músicas que ele não conhece, na mesma pegada, na mesma banda, né? No mesmo estilo. É até pra ficar mais leve pro público, assim, né? A questão da circulação, cara, a gente vai, que tá igual antes. A gente encara tudo quanto é festival que aparece, tá tentando encarar tudo que é viável e possível. E o que não é viável, a gente tenta viabilizar como? Fechando outros shows no caminho, né? Então, fechando outros shows em cidades próximas, em cidades que estão no caminho, que a gente geralmente viaja de carro, ou a gente faz várias paradas com ônibus, ou sei lá como. E é isso, fazendo vários shows. Às vezes é um festival que convida e que a gente não podia tocar teoricamente, a gente consegue viabilizar isso diluindo em 4 ou 5 outros lugares no caminho e faz toda... E aumenta até a abrangência dessa história. Além de você conseguir tocar no festival, você consegue abranger outras cidades, outros públicos, que também vão conhecer o trabalho, vão baixar, vão falar pros amigos. É todo um trabalho de processo mesmo, cara. É aos poucos mesmo. Você vai mostrando pra muita gente, e essa muita gente vai mostrar pra outra muita gente, e assim vai, né, cara? A agência hoje tem aí aquelas 10 bandas que vão tentar dar essa potencializada e fazer essas ações organizadas. Até como um caráter de teste agora, assim, né? Estão fazendo isso daí pra, acho que nos próximos anos, ter mais bandas e fazer toda uma história, assim, com vários circuitos correndo, como já tá rolando, né, cara? Isso é fantástico. Tomara que dê muito certo essa história e eu acho que vai dar certo, que tá tudo rolando, a gente tá vendo o que tá acontecendo, né, cara? Isso é muito bom. São novos ares aí pra música e pro funcionamento dessa produção e circulação hoje da música no Brasil, assim. É isso aí, cara. Mandar um abraço pra toda a turma, todos os coletivos aí que estão agitando esses gritos rock, cara. Toda a turma que tá se integrando fora do eixo aí. Tá cada vez mais entrando nos eixos de funcionamento e tal. Um negócio muito bonito. E é isso, cara. Esperamos tocar muito em vários lugares do Brasil. E espero que você também esteja com a gente. Toda a turma esteja com a gente pra conhecer mais desse trampo e girar cada vez mais. Beleza? Um grande abraço. Tudo de bom, minha gente. Pode ser que os dias passem, passe a chuva santa e a vontade de te dar tanta atenção assim. Pode ser que não. Pode ser que as coisas fiquem, pode ser que o mundo gire e de repente tudo esteja pelo chão. Pode ser que não. Muito mais do que lhe ocorreu. Tem pode ser que ele ceda aos seus jogos infantis de sedução. Pode ser que não. Meu bem, pode ser que não. Pode ser que a noite acabe e a música se torne silêncio e solidão. Pode ser. E para esse final de tarde ensolarado em Umuarama, fica uma canção de agradecimento a todos os amigos que participam desse sonho cada vez mais real. Aí vai Singela, de Nevilton. independência ou morte. Independência, o Martin Ritmo de Carnaval aqui. A gente acabou de escutar o Nevilton, né? Algumas faixas e a entrevista com ele. O novo lançamento do Compacto Rec, o lançamento integrado aí do Circuito Fora do Eixo. Lembrando que o Nevilton estará tocando amanhã, né? Quem tá escutando o programa ao vivo, amanhã, terça-feira, ele encerra os shows da tarde lá na Estação Cultura, no Brito Rock São Carlos. À tarde, que além do Nevilton, vai ter o Vandaluz, Inimitáveis, Ibis, Dom Capaz e o Belina 69, aquele de Sanca Vaz. Massa. Muito massa, né? Muito massa. Gostou do som? Gostou? Gostei. Engraçado. E agora a gente continua no ritmo do carnaval, pra um pouquinho de humor aqui dentro desse programa. É, Laia. Um pouquinho de criatividade. Galera não cansa, né? Galera não cansa. Bom, a gente preparou mais um bloco com músicas especiais aí da fantástica fantástico grupo de humor Hermes e Renato. Uhum. Quem acompanhou o programa semana passada, a gente fez um bloco que um clássico ali, né, com Unidos do Caralho a 4, Diogo Leblon, também Sou Hype e o MC Demoloc. E agora a gente separou mais alguns clássicos aí desse grupo de humor aí, homenageando eles. Eles que estão deixando de ser mais ou menos underground devem passar a ficar mais conhecidos do grande público, já que vão para uma TV aberta. Mas com certeza essas bandas são independentes, têm sua autoralidade aí no processo. São geniais. São geniais, muito boas paródias, sátiras aí, né? A gente começa com o Bossa na Bossa. E a participação especial da Pequi Brasil. Ó. Oh. Quem não conhece, né? A gente sempre instiga o pessoal de dar uma olhada ali, procurar os vídeos na internet. Bossa na Bossa foi um especial ali, resgatando a cultura musical brasileira e tal, essa origem, né? Tal, ele tem um sotaque todo paulistano, todo bizarrão assim. E, na verdade, é uma paródia clara ao ensaio, né? Aquele programa da TV Cultura, assim. Os caras gostam de escrachar com tudo, né? Desde a intelectualidade brasileira. É, né? Intelectualidade brasileira meio afastada, assim, meio que é pseudo-intelectualidade, né? Aquela coisa assim. E no programa eles têm isso, né? A ideia é muito legal que desde o movimento de câmera, tudo, os trejeitos, tudo eles imitam muito bem, assim, né? E depois ainda faz a participação da Pequi Brasil, que é a traz essa coisa percussiva, corporal, assim, exagerada, né? Que a galera fica. Flagra? Fraga. Fraga. Bom, então a gente vai escutar essa sonzeira aí do Bossa na Bossa pra começar, né? O bloquinho. Depois a gente tem aí o incrível grupo Coração de Melão. Coração Melão. Coração Melão. Pirapirô. É, quem não conhece essa música famosa, né? É o grupo de axé que eles montaram. Eles não deixaram nenhum estilo, né? Já passaram por todos. Acho que já passaram por todos, cara. Acho que não tem mais nenhum estereótipo que eles não passaram. É, esse foi um dos melhores, já tem um tempinho até. É. Eles montaram aí aquelas dançarinas super gostosas, né? Que os próprios caras fazem, né? O personagem. E mano, não tem o que falar, né, meu? Pirapirô, né, velho? Procurei no YouTube. Porra, fantástico ali, muito bom. Melhor que todas as bandas de axé que eu já vi. Depois a gente vai escutar um lançamento que é mais ou menos recente. Da última temporada. Da última temporada, né, de 2009. Que é o Artesanation. Artesanation. Hippie Caroneiro. Hippie Caroneiro aí. O nome da música é Joelhinho no Queixo. Bom, é uma paródia aí, aqueles reggae farofa. Sei lá, né? Aquela. Homenagem aos hippies, São Tomé, a garrafão de vinho, né? Aquelas. Um pouco pesado esse. Ah, mais ou menos. Um pouquinho, mas muito destaque pros backing vocals ali. Os arranjos sempre sensacionais. Solos, arranjos, os timbres que usa, sempre são muito bons. Mas o que eu acho mais interessante disso é a estrutura, né? Que os caras imitam a estrutura certinho de um reggae meio pop assim, e faz essa. A mudança mesmo é na letra, assim, né? Porque o instrumental se for. E no visual. No né? visual, porque claro, né? Então, Tá bom, e pra finalizar? Pra finalizar, daí acho que a banda de maior sucesso dos caras, que inclusive, não sei se tem o CD ou alguma coisa, lançou até em mainstream, assim, tal, mas essa música que a gente vai escutar e a maioria das coisas foi roots mesmo, naquele estilo lo-fi deles lá, que é o Massacration, né? Banda, os caras já abriram o show pra Sepultura, pra tudo, tocaram em festivalzão, é outro rolê, né? Os caras chegaram, os caras levaram a sério a banda de brincadeira. Mas engraçado que foi logo a de metal, né? Por causa que, não sei por que foi a de metal, sei lá, porque o metal talvez seja o mais específico de todos, não sei, é o menos, sei lá, generalizado. Ou você tá dentro ou você tá fora do metal. E sei lá, e a galera se abriu pra paródia, né, também, porque os outros tão escrachados e nesse você... Dá pra curtir mesmo, assim, né? É verdade, é um prato cheio. Vamos escutar o clássico Metal Bucetation. Não vou nem falar nada, né? Vamos de som. Vamos de som. Sintetizar a música brasileira é tão difícil. É concreto e ao mesmo tempo abstrato. Afoxé, Yeyé, Bacurim, Bagô são ritmos genuinamente afro-africanos. O simples cair de um coco, uma gota d'água num brejo molhado, o arranho das pernas do tatu, tudo isso foi necessário para dar o tom certo de nossa brasilidade musical. Puta, ritmo complexo, meu. Montar a árvore genealógica dessa estrutura musical é como, sei lá, montar castelos de areia sem os potinhos e montar castelos de areia. Sem contar que nas praias venta muito e sempre tem trombadinhas que me roubam, meu. Me roubam e derrubam os castelos de areia, meu. E aí eu tenho que montar tudo de novo sem aquela areia molhada. Vou ter que pegar areia seca, que já é difícil. Vou ter que molhar, vou ter que pôr e montando aquele castelo de areia, meu. Pisado, barro pilado por pé descalço, barro pisado e pilado por nego bundudo da Bahia, barro Brasil, tererê encrespaiado, tererê entrelaçado, de nego lindo que berra, nego da guerra, ai que coisinha da terra, terra que sempre será barro, barro barrento e lamacento, barro do cu. Pirou, Chegou em Salvador, a soma do sol. Lá em Salvador, chegou um lourão e me disse que pirou. Ele tirou a camisa, ele tirou o calção, agachou na areia e cagou no chão. Gaga, gaga, gaga, gaga, cagou. Gaga, gaga, cagou. Gaga, gaga, cagou. Cagou em Salvador. Gaga, gaga, cagou. Gaga, gaga, cagou. Gaga, gaga, cagou. Cagou em Salvador, chegou um negão. Ficou no fogo, ficou estressadão. Então perguntou, que foi o cagão? O lourão se acurou, negou bem com o doidão. O lourão ele matou. Mata, mata, mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Morte em Salvador. Mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Morte em Salvador. Quero ouvir, já. Que morte linda do negão de Salvador, gente. Chegou um negão e pisou no cocô. Ficou estressadão, então perguntou, que foi o cagão? O Lourão se acusou, negou bem quando ele doidão, e Lourão ele matou. Mata, mata, mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Morte Salvador. Mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Mata, mata, matou. Morte Salvador. Isso aqui é de cara de pau. joelhinho no peixe, o joelhinho no peixe, na dança do acolhimento de calor. Esse entusiasta do projeto. A gente vai fazer uma dissidência ainda parecida. Vamos aí então, vamos de som. Vamos. Bom, isso daí, né? Programa Independência Almaty número 131, encaminhando-se pro final. Pra quem ainda conhece, né? Só uma coisa, ainda dá tempo de ir pro Armazém Bar, cara. Vamos lá. quem tá ouvindo o programa segunda-feira, a né? gente deixa vocês pararem de ouvir pra ir pra balada. Agora quem tá escutando o programa reprise ou podcast, não tem nada no armazém. Ou tem um banda cover, ou não tem nada. Não, mas vamos de som, vai. Vamos começar esse bloco aqui. Um bloco super cool. Eu acho que é um bloco mais Super Marte, assim. Pra quem acompanha o programa sabe que no final a gente gosta de chutar o balde e trazer as experimentações mais bizarras da música brasileira contemporânea. Então, hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente vai até mais fundo nessa brincadeira. E separamos quatro artistas aí que gostam de, sei lá, fazer umas bagunças sonoras, assim. Então, começando com o João Brasil, que é um cara que já rolou várias vezes aqui no programa, algumas pessoas até conheceram um pouco mais, um cara que fez vários hits, né? Aliás, o primeiro disco dele chama 8 Hits, alguma coisa assim, né? Acho que tem 10 músicas, mas chama 8 Hits, não entendi. Mas é... A gente já rolou aqui, né? Baranga, Super Cool, Cobrinha Fanfarrão, né? Clássicos, assim. Quem não conhece, final de balada aí da discotecagem radiofônica, sempre é capaz de pegar aí uma... Pra galera super pra frentex. É, a música que pede a coreografia, você inventa sua coreografia na hora e você fica feliz já. É, total. Então o João Brasil, pra quem não sabe, o cara ele tem um trabalho também de discotecagem, né? E ele se especializou na arte do mashup, né? Explique para nossos ouvintes o que é mashup. DJ Yasmina. Mashup. Momento didático, né? Ponto. Ah, mashup é, assim, por definição, na verdade, eu li que é você colocar o vocal de uma música em cima da base de outra, mas eu acho que hoje em dia já é outra coisa. É misturar duas músicas. Obrigada, jovem, eu sei. Hoje já virou outra coisa, já é misturar várias músicas, não só duas, a galera já sampleia tudo. Mas normalmente trabalhando bastante com essa ideia de, pelo menos assim, o que mais avançou é essa ideia de alguns hits, principalmente pro João Brasil. Ele trabalhava muito com algumas bases conhecidas, mas misturando muito com outros ritmos, trabalhando muito com o funk. Então ele pegava várias músicas e colocava no ritmo do funk. Total. E aí a galera se jogava até o chão, né? Total. O cara, na verdade, ele é meio doido da cabeça. O cara se formou em Berkeley, né? Em música, música concreta, sei lá. O cara tem um bagagem musical cabulosíssima, veio pro Brasil, lançou esse álbum e foi, acho que, pra Inglaterra agora, se não me engano. O cara tá morando lá e ele lançou uma empreitada que é o 365 mashups, ou seja, um mashup por dia. Em 2010, cada dia do ano, o cara vai lançar uma música misturada, uma música que é mistura de outras músicas. E a gente começou, então a gente rola aqui pra começar esse bloco mais experimental, o 365 Interlude, né? Que é, né, o comecinho, né? Assim, meio que pra... É o Interlude. É isso daí. Tá bom. Pra começar a sacar um pouquinho, quem quiser saber mais, tem as músicas, tem tudo lá na... Principalmente no Trama Virtual, na página dele lá, ele sobe direto as músicas. Na sequência a gente vai escutar um cara lá de Recife chamado Domingos, que descobri recentemente também. Na verdade, ele é um daqueles grandes caras que gosta de fazer música em casa, né? Como muitos de nós. E aquela psicodelia bem pessoal, assim, sei lá, experimentações sem rótulos, sem nada e tal. Dá pra encontrar músicas dele pra baixar, tem várias coisas bem interessantes. A gente pegou uma bem bagunçada que chama Dionisia Kubuda. Nome sugestivíssimo. Legal lembrar que o cara já trampou com outros caras doidos aí, como o Zeca Viana, que inclusive faz parte da programação aqui da rádio, eu acho. Ou já teve um programa, pelo menos. Essa galera, né? Que experimenta um tanto. Depois a gente continua na vibe do Nordeste, a gente vai escutar o Bad Rack Project. Achei muito bom o nome do projeto, porque na verdade é sugestivo pela proposta lo-fi, assim como o Domingos que a gente escutou, assim. Coisa de gravação caseira, pouco instrumento, às vezes até os timbres mesmo são roots, mas o lance é o cara tá fazendo e tá mostrando a cara lá de Maceió, né? Na verdade o cara chama Kaique Guimarães. E tá fazendo o rock dele bagunçado aí. A gente vai escutar uma música chamada Squeegee. E pra quem tiver a oportunidade, dá uma sacada também lá na página da internet, procura no MySpace e tal, você vai ver que até a capa do álbum, que é a cara dele, assim, é bem lo-fi também, tipo, parece meio um pintor de paintbrush, assim, uma coisa bem... tem a ver com o som, assim mesmo. E pra finalizar, a gente escuta o incrível Península Fernandes, aí eu, cada vez nove nomes mais diferentes... E eu achei interessantíssimo esse disco que eu achei dele ali, né? Tá que logo chama, ali. Chama, o disco tá logo ali, que é a trilha não oficial da Copa 2010. Boa. Então, só que você acha que você vai escutar alguma hino de alguma coisa e tal? Não tem nada a ver, na real. O cara fez mais umas paisagens sonoras, tá ligado? Uns fritações de timbre e tal, e umas conversas no fundo, assim, umas, uns bate-papos e tal. Essa música chama Telão no Anhangabaú. É tipo uma galera assistindo, como ele imita, é só ele falando, lógico, mas tipo imitando uma galera assistindo um jogo do Brasil no Anhangabaú, assim, tá ligado? Então daí fica falando, ô, toca a bola, sei lá, e no fundo, escutar, né? Já, é mais pra galera ter coragem se preparar e ter coragem de ouvir até a última música do bloco. Vale a pena, hein? Bloco experimental, Marcelo. É sempre interessante. Vamos de som, então. Escute diferente. Sean Carter was born December 4th, weighing in at 10 pounds, 8 ounces. He was the last of my four children, the only one who didn't give me any pain when I gave birth to him. And that's how I knew that he was a special child. 365 igrejas a Bahia tem. 365 igrejas a Bahia tem. 365 igrejas a Bahia tem. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. A Bahia tem. And the other night when I was researching what we were going to be discussing today, I came across a passage in the book that I think really exemplifies what the young brother next to me was just talking about. And read that all things must come to an end. It is an inevitable part of the cycle of existence. All things must conclude. Take the analogy of the tree that grows in Brooklyn among the steel and concrete with all its glorious branches and leaves. One day you too will pass on its legacy through the seeds it drops to the ground. And as the wind carries these seeds throughout the land and they take root, a new life will begin for each one of them as they stand as a monument to the one that came before them. 365 igrejas a Bahia tem. 365 igrejas a Bahia tem. Numa eu me batizei, na segunda eu me crismei, na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Na terceira eu vou casar com uma mulher que eu quero bem. Eu quero... Yeah. Sou Marte, de volta aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir um bloco bem experimental, bem legal aí, que o programa já tradicionalmente apresenta aos seus ouvintes no final ali, para os bravos que ficam, são sempre recompensados. Muito bom, muito bom. E só para dar uma contextualização, a gente escutou Península Fernandes, Bad Rap Project, Domingos e o clássico João Brasil aí, com seus mashups. Você falou aqui na Rádio Fiscar, lógico, legal lembrar, agradecer todo mundo aqui da Rádio Fiscar. O programa hoje foi gravado, aí estamos meio... Vai estar no meio do carnaval, todo mundo maior corre fazendo várias coisas. A gente gravou o programa aqui na Rádio Fiscar, agradecer a Nayara Benatti, estreando na técnica aqui. Sensacional, mandou muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado, sabe? Sabe. Agradecer os ouvintes dos outros lugares também, né, cara? Porque você está falando aqui na Rádio Fiscal, mas o pessoal pode estar escutando, por exemplo, na Rádio Rock Alive, na Rádio EBTK, na Rádio Soft Delivery ou no Fora do Eixo, ou no blog ainda. Então tem muitas opções, quem quiser escutar, procure aí o horário das reprises. No independenciamate.blogspot.com tem aí o setlist certinho também, se não tem, vai ter em breve o setlist e o programa para fazer download também. E ainda dá tempo de colar no armazém agora ainda, apesar de o programa estar terminando, a balada está só começando, então isso, é isso pra quem tá ouvindo segunda-feira, né? Senão fica muito esquizofrênico, né? Ah, mas é sempre na segunda-feira, é carnaval, amigo, a gente tá no programa de carnaval. Então é isso daí, festejar. E agradecer a todo mundo aí, quem quiser saber mais também, myspace.com/indiormais, lá tem o Twitter também. O MySpace é legal que tem uma agendinha ali, daí a gente vai atualizando com a discotecagem radiofônica, que tá na estrada nesse momento, ou não, tá em São Carlos agora, sei lá, tá em algum lugar. Tá tocando. Tá em algum lugar do planeta nesse momento. E quais são os próximos Grito Rocks? Não, os próximos Grito Rocks são Franca e Sorocaba no próximo final de semana. Quem estiver na região aí do interior paulista, dirige-se a essas cidades, que vai estar muito legal a festa por lá também. Festival Integrado não parou por aí, vai continuar até o final de fevereiro, né? O Grito Rock e edição São Carlos pegando fogo aqui. Acho que é isso, né? Acho que é. Entendeu? Pode ir? Vamos cair na fili? Vamos aí. Então, até semana que vem? Semana que vem tem muito mais. Muito mais, sempre muito. Sempre. Ao vivo, então, na semana que vem. Beleza. Abração, galera. Falou. Até a próxima. É nóis. Continua aí.